Fazendo um check no procedimento de partida, vai manter a posição para alguns minutos, ok? Ok, no momento não há empecilho, ok? Me informo quando estiver pronto aí para o táxi. Permaneço quando for, obrigado. Baixada para 224 de pouso, vento 160 graus, 8 mais. Confirme? Tá cópia? Autorizado, Confins 380 via Bridge, Pesulu no meio, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, e depois voa Bridge. Aciona 5462 e o controle é 120 cima 8. Ok, sua transmissão está tendo um pouco de corte, mas eu entendi, o cotejamento está correto, somente curva direita pode, ok? Correto, já para acionamento. Obrigado. 5515, reduza para 2109. Reduce it to 210 knots, 355. Tá, mandou uma noite, dono da 76. O 7074. 74. 074 para Guarulhos, tá pronto, cópia? Autorizado, 360 Guarulhos na APER. Zulu 16, via Bridge, depois Belo Horizonte. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, e depois voa posição Bridge. Aciona 5460 e o controle 208. Relativo, o voo 10-4 está autorizado. Guarulhos, São Paulo, divisão 660, via Upper. Corrido. Monobrida, Zulu, Monobrida. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. O transponder 5460, 208, com o seu voo 10-4. Correto, já para acionar. 6224 Oxanelo, solo 53, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha na escuta. Via Alfa, Juliette, chama na Juliette, na sua escuta. 3178, desça para 2000 pés, ajuste o 0021, direto Duna, livre LS, reposta blindada. Duna, reposta blindada, 2010-0213178. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Abandonando o setor norte na radial 149 para retorno a Salvador. Sente Guardião 02, chame Torre 186. Torre 186, Guardião 02. Foi, confirma aqui para o 6224, pode ingressar na Alfa? Na Alfa está autorizado, velho. Na Alfa até antes da Juliette, não me escuta. Tá, Alfa da Juliette, não estou escuta. Salvador, Guardião 02. Guardião 02 em retorno, reporte no solo Graé, vento 140 graus, 109, Guardião 02. De retorno, reportar na solo, parte do Graé, Guardião 02. elevador, passa ali 2224, remoto 14 para custo de 224 na área remota, está autorizado o chão para táxi. Torre Roxa, né, 6303, solicita retorno ao gate para cheque de equipamento. Fiquei tá autorizado pro próprio 4 aí que o senhor saiu, fiquei chame para novo acionamento. Chama lá para o novo acionamento, prossegue então pro 4 novamente, 6303, obrigado. O 6224 autorizado, ingresso esquerda, Juliette, vai pro portão 1, observando o estacionamento da nada, companhia. Paciente, observando o estacionamento da nada, da companhia, pole position, 6224. Italia 678. Italia 678, call 1. Estabilizado LS, visual K10, 31 no 78. Centralizando 78, torre 186. 186. Salvador, só 3178, estabilizado. 3 milhas externas. 6318, aposto 3 checado, final no 0. Cortarei. Para o táxi 224, com 19 a bordo, 3:50 alternando para salir. E qual é? 129 a bordo? Oh, quem dera, 19. Ok, 19 a bordo, gente. Está livre o táxi via Pátio, Índia, até ponto de espera, chame pronto para falar, hein? Pátio, Índia e no ponto de espera informa Troto 224. Oi, travou, já não passa, 3178. 3178, o ciente está autorizado, pouso, visto no 0, vento 160 graus, 12, nós 3178. Está livre, pouso, 3178. Salvador, boa noite, Atan 3305. Está ciente da informação em Yankee? Para autorização de tráfego nível 330, Recife. 186, por favor. 186. Salvador, boa noite, Atan 3305. Está ciente da informação em Yankee? Para autorização de tráfego nível 330, Recife. Recente, aguarde quanto minuto? Aguardando, tá? 3305. 01, na frequência de Guardião 02. Salvador Tower, good evening, trip 5515. 5515, continue approach, stand by for landing clearance. Standing by. Passageiro 224, mantenha a posição agora. Posicionamento azul 4235, posição 3. E na 3 está autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, posicionamento 3. Guia 3 ou 3, prossiga. Solicita acionamento na posição aqui no gate 4 e posterior pushback. O acionamento está autorizado, chame para o pushback. Eu já tenho a aeronave da Azul que está aí ao seu lado, que vai fazer o pushback agora, ok? Tio, acionaremos e chamarei novamente para o pushback, obrigado. Passageiro 2224, está no pode ser do lugar, está no posição. 3178, solo 03, direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Ok, via Alfa, reporta antes da Juliette, o Dan. Five, 515, you're clear to land 1010, wind is 140 degrees, 8 knots. Clear to land. 6313, agora sim, pronto pro pushback. Excelente, aguarde. Próximo a Juliette, tá 3178. 3178 autorizado, esquerda pra área remota, não me escuta. Ok, esquerda remota, não se escuta, 3178. Saindo do 224, autorizado ali, mantém 10. No 5515 on the ground at 05, clear to taxi Alpha Kilo 2.3 in my frequency. Clear Roger, Alpha Kilo, point 3, 5515. Comandante, tá 3178? 3178, possível. Ah, não, agora apareceu aqui o balizador, obrigado. Vamos aos 4 de decolar, vento 160 graus, 109. Salvador, 0274, 02 push, acionamento. 074 é o número 3 para o push nesse setor, é aguarde. Para o táxi 4235 com 83, 2 horas e 50, até na Ribeirão Preto. Ali o táxi à direita até o ponto de espera da 190, chama pronto para decolagem. Direita, ponto de espera, chama na sequência 4235. Passarinho do 2224, decola 07, controle 208. 08, boa noite. 6313 na 4, tá pronto para o pushback? Pronto, senhor. 6313. Já autorizado, chame táxi. Teve push, 6313. Autorizado, 2 ETAP, web 5716. Bom, ETAP, eu agradeço, 5716. Doutor Salvador, o passarelo 2224, boa noite. Boa noite, passarelo 2224, contato radar, vou para nível de voo 350, saída bom chute. 350, bom chute. Autorizado, Lemon Pia. Lemon Pia, 4-3. Eu tô 3-3-0-5 para você agora. Autorizado, nível 330, Recife, saída Pucca, transição Aru. O transporte é 5461 e o controle no 208. É correto, chama para o táxi. Então, chama para o acionamento. Chamada para o táxi, para o putback acionamento, são 3305. Decolar, vento 140 graus, 8 mais. Livre decolagem, azul 423. Canal 63, zona 3, para o táxi, mono 44, galeão, 4 horas. Fica o táxi à direita até o ponto de espera, chame pronto para a decolagem. Táxi à direita, chama pronto para a decolagem, 6303, chame táxi. O Gol 074, tem uma aeronave da Oceaneira aí na área de pushback, está iniciando o táxi, após ela, autorizado. Estacionamento, pushback, chame táxi. Solicita a liberação das restrições em TAP de nível e velocidade. Livre. Gente, livre, 776. para 235, decola aos 11, controle 208. 208, muito obrigado, até logo. Jorge, Oceano M6, 303, pronto, posso esperar no 0. Gente, autorizado, Alem, Matheus. Alem, Matheus, 0, 6, 03. Sul Salvador, Azul 4235. Azul 4235, contato radar, Sul 380, direto Leda. 380, vou direto Leda, 4235. Doro, passageiro 2224. Prossiga. Vem conectar com o Recife, pro direto de Juazeiro. Mantenha a saída agora de coordenação. Passaredo 2224, autorizado direto de Juazeiro. Direto de Juazeiro, obrigado. Web 5716, desço para 2000 pés, ajuste 1021. Livre LS, XY0, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés com 1021, reportagem estabilizada, ILS XY da 10, 5716. Salvador, 305, está no gate 06, pronto para receber acionamento. Autorizado, chame o táxi. Chamará para o táxi. O 6303, livre decolagem, avião turno 40 graus, 10 mais. Livre decolagem, 10, 6303. Passaredo 2224, chame Recife, 1-2685, alterno 2545. 1-2685, 2545, grato, boa noite. Boa noite. Controle Azul 4235, tá, você está um pequeno desvio à direita para o 225 por 10 milhas. Ciente, desvio, reporte, retorno na rota, 4235. Reportará 4235. FGR 57 no meio, solicita pro editor na prestar informações. 57 no meio, autorizado, Duna, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, vamos, Duna, 57 no meio. E o 63, correção, 074, autorizado a alinhar e manter o 1-0. Alinhar, manter o 1-0. Sim, ativo, decolou os 1-5, controle 208. 208, bom trabalho, obrigado. De Salvador, Oceano 63, zona 3, Israel. Oceano 63, zona 3, contato radar, o nível de voo 360, saída do Israel. 360, Israel. Salvador, Oceano Aéreo 6224, autorização para Aracaju, 230. Vicente, aguarde o copo, 6224. Na sua escuta. Passo patrão. Negativo, aguarde só mais em torno de um minuto para a separação com o tráfego à frente, mesmo nível. A gente muda o nível, não tem problema. Ok, então vamos autorizar o 340, ok? Ok, 340. E 340, então, o nível autorizado, o vento de 1,40 graus, 1,0 nós, nível de decolagem. Nível de decolagem, vento no zero, nível 340, com 0,74. VLS 37516, visual. Objeto 5716, torre 286. Azul 4235, chame Recife, ano 251, alterne 13325. 251-3325, 4235, obrigado, boa noite. Boa noite. Espera, via Pátio Índia, chame pronto para decolagem. Autorizado, táxi via Pátio Índia, chamará pronto, 3305. 2 Salvador, boa noite, objeto 57, no INLS, reportará baixado checado. Estimativo, reportará checado. 074, decola 19, controle 208. 208, bom dia. Salvador, boa noite, gol no 074. Boa noite, gol 1074, contato radar, subo nível de gol 340, saída da EL. Saída da EL 340, pode voar pro Adileda? Mantenha a saída gol 1074. Seguinte, gol. Repouso na 10, 57 no meio.